您叫爸爸买一个真的可以吗？ 5962 livre pouso, piscina 0, ventou 150 grau 0 menos. Ficou 962 VIP checado. 6314, chame centro Recife, 12685 e Altec, 12545. 12685, 12545, 6314, obrigado. Papá Mike, informo que não recebo o transporte. Se a Papá Mike confirme 1000 pés que está mantendo. Oxímetro no 0 no 3, tem uma volta 3-2 no 7. Nossos que estão mantendo? Sim, estou em Zé Papa Mike, agora recebo. Mantém as condições visuais, ajuste no 0 no 3. Reporte rotatória visual com campo. Mantenha a posição, força 05954, aguardando. Estou no 620, e ao CR 12545. 1620, recife 5962, solo aos 38. Mantenha a pista e aguarde para taxiar. Aí, 2017, quem chamou a Toyo? Livre direita, taxia via Alfa na Delta, chame novamente a torre em 1-9-9-5. Prossegue via Alfa, reporte antes da Juliette para prosseguir, força aérea 5954. Torre 195 a torre, 2969, bom dia. Em 2017, autorizado decolar, 0 vento 1, 70 grau 08. Clareza 1 na transmissão, confirme, chama pushback. Autorização, tá 345, previsão de mais 2 minutos. 4, ingresso à esquerda via Juliette, contorno o canteiro central, ingressando no pátio principal após Índia e Alfa. Ponto de espera da 1-0 na Alfa, chame a torre em 1-8, decimal 9-5, altímetro no 0, 1-3, bom voo. 4. 1869, continua a aproximação, tráfego ainda 9 estado, aguarde autorização de pouso, QNH 1093. Aguardando pista livre, gol 1869. De 2-1-7, decolado aos 4-1, chame controle 1-9, decimal 8, bom voo. 3-9-8, bom, que vai, 3-2-1-7. 1869, tráfego zero do estado, livre com 0, vento 170 graus, 0-6. E pouso no 0, gol, 1869. Ano 1300, vai. 3217, boa tarde, contato radar, para o nível 360, sai da Arbor. 360, Arbor, são 3217. Cinco quatro visual com Boeing 737 na cortiça. Após a passagem do tráfego ali, mantém que ela esperou nada. Cinco 962, mantém a posição. November Alpha mantém condições visuais, posiciona 013, ingresso corredor Vera Cruz, após Interlagos, reporte rotatória visual com campo. November 2, autorizado, cruzando essa pista no 7, só que você tem um pátio militar, reporte livrando a pista. Nós mantém a ponto de espera. 1869, solo 43, de direita, chame solo 121, decimal 9. 69. Solo gol 1869, visual. Ali no 869, táxi via Alfa, reporte da Juliette para ingresso. Alfa, desce com 1869. Autorizado na ILS, porte estabilizado. Gol 4206, boa tarde. Autorizado direto do UNA, desça para o nível 050. aérea 5954, decolada de 45, chame controle em 119 decimal 8, bom voo. Força aérea 5954, controle 119 decimal 8, zero, gato. Controle Salvador, força aérea 5954, de Salvador para Natal. Força aérea 5954, boa tarde, contato cadastro, batalha nível 150, autorizado direto PUCA. Força aérea 5954, autorizado PUCA, subirá para o 150. Nível de voo 170, confirme. Força aérea 5954, nível 170. No 169, autorizado de colapso, 10, vento 160, grau 05 nós. Prossiga. Banda 1945, em Alterra Serra, confirme. Sim, 1260 e Alterra 1288. Recife 260288. Boa, tá, 3217. Decolada 48, chame controle em 119 decimal 8, morro. 198, obrigado. 02, o padrão, controle 119 decimal 8, torre 118 decimal 95, em Axerra Serra. Meu gol 1169. Gol 1169, boa tarde, contato radar, subatório nível 360, autorizado direto Leda. Na Brasileira, sobe 360, voo 1169. Metrô no 0, no 3, bom voo, tá 3145. Axerra Serra, POB. 1895, tem um bom voo em Axerra Serra, 1003, altímetro. Serra reacionada? Sim, Tchank, Serra, nenhum tráfego a reportar. Reporte quando fora do solo, vento no aeródromo 160 graus 069, altímetro 101 no 13. Tráfego avistado fora do solo 50, mais transferência. Mais a chama 013, reporte para lançamento. A Serra comprou do de Paris, chama em controle 119 decimal 8, bom voo. 098, tá? Obrigado. Controle Axerra Serra. Prossiga em Axerra Serra. Decolada em mar, vai com proa Noroeste. Solicita 1000 pés nesse setor aqui. Sete, autorizado 1000 pés, mantém as condições visuais adicionais 03. Informo o tráfego na posição de 1 hora 5 minutos. Charlie 208, mantendo 603. E aí, senhor, senhor, senhor, atento. Estabilizou a Chanel 6210. Chanel 6210, complexo final, chame torre 1895. 6210. Oi, Salvador, muito boa tarde. Oi, Chanel 6210, visual como 0. Oi, Chanel 6210, traço de estado, check-in, vento 1060, 60 com 06, Xanar, 6210. Papa Romeu, Papa Mike. Inga Papa Mike, Sami Torre, 1895. Entrato. Papa Romeu, Papa Mike. Papa Romeu, Papa Mike, aposta no final de 3.97, desça para o número 10. Aguarde a autorização para prosseguir a próxima. Azul 4206, desça para 2000 pés, adiciona 013. Autoridade final ele é só autorizado. 4206. 4144, para confins, copiou 340. 1144, confins, nível 340 autorizado, ele ouviu apenas o Lua 21, decolador no zero com curva direita na subida Arbor, após direto Elefa, aciona 5023, controle 119, decimal 8. 1145, mantém possível. Prossiga. Gente, chame torre 1895 e aqui Serra Serra. Milhas agora, o Índia Papa Mike, é visual o contrato com ele. Gente, Índia Papa Mike, continua a aproximação, prepara como número 2 para pouso no aeródromo. Aguarde as presas com as luzes. Gente, vai aguardar a autorização para pouso 97, o Índia Papa Mike. Serra Serra para pouso nenhuma. Gente, Índia Serra Serra, informa um tráfego, um caravan, aguardando para aproximação da 97. Reporte visual com meio de manter a separação visual. Shank Serra Serra, reporte condição controlada, vento 160 grau 05 nós. Papamai, que livre pouso, visto no 7, vento 160 grau 05 nós. Livre pouso para a Índia Papa Mike. Gol 1169, chame Centro Recife, 1251 e alterne 13395. 251-3395. Gente, reporte quando em solo controlado, vento 160 graus no aeródromo e 05 nós. Altimetro no 093, reporte solo controlado. Certo. É 2-1-0, solo 5-5, livre à direita, chame solo 1-2-1-1. 2-1-1-1. 6-2-1-0, 2-1-9, corrigindo. 2-1-9. 3-1-4-5, autorizado de colapso, 1-0, vento 1-5-0, grau 0-5-9. 1-5. Salvador, muito bom, boa tarde, né? 2-1-0, retorno. 6-2-1-0, táxi livre alfa e Juliette, portão 04. 04. O Mike Paul ao 56, confirme o pátio. Sim, motorizado do X-Tec, pátio até o Graé, reporte livrando a pista. Tá 3 no modo 04, gostaria de identificação, voo direto TAP, desça para o nível 050. Gente, reporte cruzado 2500, leste abatido. Barra meu Eco, Alfa, Oscar, boa tarde, autorizado a chegada a Mari, desça para o nível 060. Alfa está na planta rotatória visual com o campo. Sim, sim, da November Alfa, de Santa Torre, 1-1-8-4-5. São 8, morro. 3-1-4-5, boa tarde. 2-0-6. Azul 4-2-0-6, completo sinal de Santa Torre, 1-1-8-9-5. 3-8-9-5, obrigado, senhora. Boa tarde, bom serviço. Boa noite. Frequência livre do Leste Quebec Sul. O Índia November Alpha, reporte nacional de 3 mil no site, altímetro 1093. Reporte quando visual com o Embraer 190, na, aproximando da final da 190, passando externo no momento. Salvador, boa tarde, está 3145. Então, 3145, boa tarde, contato radar, suba para o nível 340, vou ir direto Leda. 340 na proa de Leda, tá? 3145. Postária 5954, estamos em centro Recife, 12685 e UTR 12545. Pô, 1-1, vai checar o trem mais uma vez. Azul 4206 para informação, Charles 150 à sua esquerda, aproximando da final da 17, não interfere no seu pulso. Gente, eu estou 4206, está embaixo da lata. November Alpha visual com Embraer 195 na final da novela. Gente, dia November Alpha continua a aproximação, prepare-se para pouso como número 2 no aeródromo. Aguarde autorização de pouso. Vou prosseguir como número 2 para pouso na 7, dia November Alpha. November Alpha livre pouso, pista no site, vento 150 graus 059. Livre pouso, Índia November Alpha. O 4206, sol aos 2000, livre direito, chame sol 121, decimal 9. Via Alfa, reporte na sua Juliette para ingresso. Alfa vai reportar Juliette. Índio November Alfa, você consegue visualizar esse balizamento que está no seis, tá ligado? Negativo balizamento, Índio November Alfa. Ok, seguinte. Porte na Serra Vida 366. 3145, Santo Campo do Recife, 1251 e alterne 13395. 3145, boa tarde. Boa tarde. Alfa Sol aos 03, livre a correção táxi até o 44, autorizado da Streck, reporte livre na pista. Ingressa Juliette, portão 08. Pedidos dados, 4144, gentileza. Yes, 4. Três, observando a passagem do Embraer da companhia, pois prossegue via pátio principal, Índia e Alfa, com temperatura em 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0 no 3, bom voo, azul 4144. Só um minuto, cópia 2585 para João Pessoa, só um minuto. Entendi o nome Alfa da posição em que você se encontra, se eu consegue visualizamento da 17, tá ligado? Chama 013, autorizado chamar MS a porta estabilizada. Número Alfa, pode repetir, por favor? Entendi o nome Alfa, graças ao estacionário de frequência. 41144 é o solo? Por gentileza, você tem visualização se as luzes de táxi estão acesas? É só algumas, é isso? Ok, então, suficiente, grato. Rio 41144 autorizado, ANL, colapso 0, vento 1,90 grau 585 para João Pessoa, Serra Brava, Juliette Papá, nível 3, 1 no 0, está autorizado via Pesolo 1 no 0, até IONOT, Índia, Lima, November, Oscar Tango, IONOT, após conforme rota do plano de voo, decolada 10 com curva esquerda na subida Fuca. Transição Zipar, aciona 5542, controle 119.8, a torre opera em 118.95. Salvador, boa tarde, eu sou 3190, estabilizado aí, R9 da 10. Tá 3190, continua a aproximação. Aguarde a autorização de pouso, vento 160 graus 069, altímetro 10013. Agora autorização 3, 1-0. Azul 4144, decolado ao 09, chame controle em 19.8, Mongo. Tá ruim essa pista, hein? Azul 190, tráfego já avistado, livre pouso, pista 10, vento 160 graus 069, confirme baixada travada. Baixada travada, livre pouso na 103-10. 40, saída A. Confirma o quê? Arbo Elefa. Arbo Elefa. Voa Elefa, aqui tá visual, azul 4144. Autorizado Elefa, azul 4144. Obrigado. Alexandre. Tô de Paripe, vou local 500 pés, 5 Serra Serra 01942, aciona controle 119 decimal 8, 218, 95 Serra. Uma torre 18895 para decolagem, altímetro no zero no 3, tamo voo em Serra Serra. Qual fala esse complexo final? Torre 1895. 1895, Eco Alfa. Torre, boa tarde, Papá Romeu, Eco Alfa Oscar, no localizador 1-0. Eco Alfa Oscar, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Vento 1970 graus, 69, altímetro 1093. Ainda não avistado. Aguardando, a intenção é pouso na 1-7, se autorizado. Sente Eco Alfa Oscar, reporte para o cancelamento. Está presente, solicito cancelamento, Eco Alfa Oscar. Está 3190, solo 112, livre direita, chame solo 1219. 3190, 3190. Eco Alfa Oscar, cancelado, ao 112. Autorizado, base pela direita da 1-7, reporte na final da 1-7. Reportará, final 1-7, Eco Alfa Oscar. Serra, gente, aguarde para a decolagem, informa um tráfego virando base para a aproximação da 1-7. Zero, boa tarde, via Alfa, após Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, para o 05, 1-0. Salvador 869 para plano de voo Brasília. Autorização. Meu nome agora e confirmação de rota, só um minuto. Saída Elefa? Oi? Elefa, saída? Arbor, Arbor Elefa. Arbor, então tá bom. Base para final, 1-7, baixado e travado, Eco Alfa Oscar. Eco Alfa Oscar, tráfego avistado, livre pouso, pista 1-7, vento 160 graus, 059. Livre pouso na 1-7, Eco Alfa Oscar. Zero na aeródromo, 160 graus, 059, altímetro 1-0, 1-3. Tem aqui Serra Serra, tráfego avistado, vou na Proute Paris e aguarde transferência. É. Tem aqui Serra Serra, chame controle 1-9-8. 19-8, Serra Serra. Serra, Serra. Serra, Serra, mantém-se com as visuais de 1-0. Tá. Pode efetuar a IMS 1-0. Tá. Tá. Tá. Tá. Tá. Tá. Tá. Tá. Tá. Tá. Tá. Desça para 2.500 pés, adiciona 0-3, se for estabilizado. Azul 4144, Centro Centro Recife, 1260 e Alterne 1228. César Borna. Vitax, reforço na hotel para o cruzamento da pista 10, Força Aérea 2585. Hotel pode chamar a torre em 11895 para ingresso, Força Aérea 2585. O altímetro 10, 13. Serra, Serra, nenhum tráfego a reportar, ponte quando em solo controlado, vento no aeródromo 160 graus 05 nós, altímetro 1013. E Copa Brasília? Copa para Copa com 1869. 1869, Brasília 360 está autorizado, aerovia Península 17, decolada 10 com curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Elefa. Aciona 5044, controle 119.8. Autorizado para Brasília, nível 360, decolada 10 com curva direita, saída é a Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, transição é leve, após Upper Whisky 17. Controle 198, transponder 5044 ou 1869. Eu vi o Open Zulu 17, portão 62, chame pronto, pushback, sanamento, gol 1869. Pronto para o posicionamento, gol 1869. Coordenação, chame pronto para o táxi, gol 1869, só confirmando, eu vi o Open Zulu, ok? Open Zulu 17. Open Zulu 17, gol 1869. Livre, chame táxi. Livre, chama táxi, gol 1869. Pista 85, ingresso via pista, taxi, até a cabeceira, reporte NA e pronto. Na guarda, um minuto, Copa Galeão, prepare a Dael, transição Motiva. Indy Papa Mike na escuta da torre. 3844, boa tarde, eu sou em indicação. Vou ir direto do Una, desço para o nível 050. Autorizado de falar, 0,21, 60 graus, 069. Só um minuto, cópia. Boa de cópia, for 05962. Acessando o localizador, o TAN 3622. TAN 3628, complete final, segundo torre, 1189. 1895, boa noite. E Salvador, o TAN 3628. 3628, constante aproximação, aguarde de autorização de pouso, tráfego ainda 9 estados. QNH 1092. 1012, aguardando. Você ainda 2585, decolado 23, chama em controle em 119, decimal 8, bom voo, adiciona 3.5, 5542. 5542, vai chamar 198, vai. 3628, tráfego 9 estados, cheque trem, livre pouso, estima 0,21, 70 graus, 059. Livre, pôs, na 10 e tá baixado pra baixo. Acho que dá para o nível 310, saída pica. 310, graças, senhorita, boa tarde. Subida pouca, transição Caju. Ciclo 62, livre, sonar, chame táxi. Somente de 01 Galeão 360 autorizado, peso 10 até SMAP, Eco Sierra, Mike Alfa Papá, SMAP, após conforme rota do plano, decolada 10 com curva direita na subida da El, transição Motiva. Aciona 5043, controle 119, decimal 8. 0 graus, 0,59. A 3628, para informação, a sua esquerda declara um tráfego do Pátio do Grêmio, um helicóptero da Polícia Militar, não interfere com a sua aproximação. Ciente, 3628. A disposição 4, chame pronto, 6201. DP 54 Maviano, boa tarde. Deixa para o nível 050, autorizado direto do ano. Plano 645, boa noite, autorizada a chegada Bonf. Deixa para 4.000 pés, 2190 no 2. Redução para 250 mais, número 4 na aproximação. Cadê no brilho máximo? Ah, não tá entrando não. Só pra reportar. Canaviano 43, boa tarde. Autorizada a chegada a Bonf. Deixa para o nível 050, redução para 250 nós, número 5 na aproximação. Para do solo, para o Nordeste, Guardião Aeronáutico. Azul 09, fora do sol, às 27 agora, por experiência. Boa noite, 69. Táxi, Mato Índio, espera 18, 9. Ajuste no 012 com. Três 894, para 2000 pés, azul 02, autorizado sinal elétrico, possibilidade. 9-8, grátis. 3628, solo 27, vibrando direito, chame sol 121, decimal 9. Guardião 09. Guardião 09, boa tarde, mantenha as condições individuais, azul 09. Na 012, o guardião se chama da presente, acendeu para 3000, mantém a linha do litoral. Sente autorizado. Boa noite, via Alfa, repórter antes da. Pode prosseguir via Juliette, portão 03. Juliette 03. Decola 230, chame controle em 119, decimal 8, bom voo. 19, 8, boa, obrigado, até a próxima. Bom, 1166, Torre Salvador. Boa noite, Salvador, baixou, travou o visual. Sim, chegou 1166, confirme somente o visual com o papel. Negativo. Sim, o 1166, informa uma pane, que já está sendo resolvida, estou entrando. Entende, tem livre pouso? Com o 1166, livre pouso, chama 0, 170, 0, grau 05. Obrigado, livre pouso no 10, vou no 166. 35491, desça para 2000 pés, vai ser chama 012, autorizado sinal LF, possibilidade. Para 2000 com 1012, a cruzeiro estabilizado, trip 54 no avião. Não. 01, autorizado, puxa a portagem. Solo 33, libera direita, solo 121, décimo 9. Direito, 119, qual o nome? Vou no 166, táxi Alfa Juliette, portão 09. Alfa. Voo no 645, redução para 2009. Almeida. Um abraço. Veio a 869, passando 70, pode voar Elefa? Autorizado Elefa, voo no 869. 869, para Elefa, obrigado. Série 62, livre táxi de hotel, ponte para tal hotel, chama a Toy 198-95 para o cruzamento. DT549, redução para 2001. Reduzindo.